deserto árido e cansado, o povo murmurou de fome, mas tu fizeste cair o maná. Pão do céu, graça diária, a cada manhã havia provisão, sinal do teu cuidado constante. Tu sabes o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus que nos alimenta, teu amor sustenta nossa vida. O pão que desce do céu renova nossa confiança. No dia do descanso sagrado, ensinaste a confiar em ti, pois quem descansa em tua palavra encontra paz no coração. Tu és o Deus da provisão, o Deus que nunca falha. Deus que nos alimenta, teu amor sustenta nossa vida. Vivemos pela tua palavra, tu és nosso pão eterno. Deus que nos alimenta,